Meu convidado dessa semana, do nosso CBN Entrevista, um convidado deste sábado, é Eduardo Valle, advogado, 29 anos, um trabalhador acima de tudo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Cris. Satisfação em tê-lo aqui conosco. A satisfação toda minha. O Eduardo, só para você identificar melhor, você não está, de repente, identificando pelo nome, você que está nos acompanhando, o Eduardo foi personagem de um quadro, de um institucional da RPC, e aqui no Paraná, falando, contando histórias do Paraná, né? A cada pouco eles mostram o personagem, e o que me chamou foi a atenção foi o Eduardo, e foi o personagem aqui de Foz do Iguaçu contando sobre a sua vida. Para outras pessoas que já identificaram o Eduardo no vídeo, o Eduardo, a gente lembra muito bem dele, até conversava com ele aqui. Ele que desde pequenininho vendia jornais, né, junto com a sua mãe no semáforo da cidade, né, vendia, trabalhava com a Gazeta do Iguaçu desde pequenininho, a gente brincando que ele trabalhou desde novinho e o trabalho não mata ninguém, né, Eduardo? De maneira alguma, Cris, muito pelo contrário. Trabalhar para mim só me fez bem, só me ajudou a crescer pessoal, profissionalmente, porque desde muito cedo, com a Gazeta eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos. Mas eu cheguei aqui em Foz em 1995 com a minha mãe. Então eu cheguei e estava com 11 anos de idade. E era só eu e ela. É, e no princípio até, assim, ela se esforçava, ela ia fazer algumas coisas. É, trabalhava com vendas de produtos, de limpeza, alimentício, cocada, pastel. E eu peguei e falei, mãe, eu vou trabalhar junto com você. Ela, não, você está louco, você não tem idade para isso. Eu falei, não, idade eu não tendo. Eu falei, eu vou, porque a gente precisa sobreviver. É, e ainda eu dizia, eu falei, eu quero que apareça alguém para vir dizer que eu não posso trabalhar, porque ninguém vem dentro de casa nos auxiliar se a gente está precisando de alguma coisa ou não. Então, quer dizer, a forma de a gente conseguir isso é trabalhando. Então, é uma matemática. Se você está trabalhando, vendendo de um lado, e se eu vender do outro, são dois a vender. Então, a gente vai conseguir uma renda maior. É, inclusive, até a gente conversava aqui antes da gente prosseguir aí com você contando a história da sua vida, a respeito disso, né? Fala-se muito, né, de que a criança não pode trabalhar, a criança tem que estudar. É lógico que tem que estudar, mas eu vejo assim também, porque é como você começou de pequenininho, o trabalho não mata ninguém, desde que seja um trabalho que seja remunerado, que não exponha você a riscos, né? Eu acho que isso ajuda muito na formação do caráter da pessoa, como você estava me falando agora há pouco, né? Eu trabalhando, eu sei os custos da coisa, eu sei que a minha mãe depende do meu dinheiro também, então você vai dar valor para cada coisa que você adquirir, que você sabe quanto suor, né? Quantos dias de chuva, de frio você teve que enfrentar para poder ganhar aquele dinheirinho, né? Suado, aquele dinheirinho sofrido ali, né? E você em nenhum momento cresceu uma criança traumatizada ou deixou de brincar nem nada porque teve que começar a trabalhar cedo, né? Não, muito pelo contrário. Até mesmo dentro do meu próprio trabalho também, muitas vezes eu brincava, distraía, descontraía com algumas pessoas, já vendia brincando. E o trabalho, principalmente numa região como a de Foz, ele faz muito bem para as crianças, porque, lógico, uma coisa é a exploração infantil, a outra coisa é o trabalho infantil. Então, as crianças começam a trabalhar cedo, elas têm uma responsabilidade maior, veem que tudo tem um sacrifício, que você não consegue nada de graça na vida. E muitas vezes tem pessoas que acabam tendo a infelicidade de não poder estudar. Mas dentro daquele trabalho, ela vai aprendendo um ofício, vai aprendendo uma profissão, que isso pode possibilitar a que ela retorne o estudo posteriormente. Lógico que o ideal é você sempre poder aliar um com o outro, porque assim, na minha situação, eu sempre tive muita dificuldade com essa questão do estudo, tanto que eu concluí ele tardiamente. Você começou a estudar tarde, né? Eu comecei a estudar bem tarde, eu fui começar com 14 anos. Ensino fundamental, a primeira série já com 14 anos. Com 14 anos. Enfrentou muitas dificuldades por começar já tardiamente a estudar? Não, o que aconteceu? Na época eu fiz num colégio aqui na... O colégio municipal, ele tinha um sistema que era uma prova, né, que tinha que fazer para ver qual que era a série que eu estaria apto a entrar. E nessa prova eu já fui considerado apto a entrar na terceira série do ensino fundamental. Então, porque mesmo, deixa eu interromper um minutinho, porque mesmo sem você começar na série, você já sabia ler, já sabia escrever e tudo. Quem alfabetizou você? A minha mãe. A minha mãe, porque assim, ela gostava muito de leitura. Então, e assim, desde pequeno, eu tinha meus brinquedos e tal, mas os meus maiores brinquedos eram revista em quadrinho e livros. Então, assim, eu sempre lia bastante historinha em quadrinho, jornal, revista, o que aparecia, assim, eu tentava folheando sempre lendo. E aí ela ia me ensinando, me dizendo as palavras, a formação das letras e tudo, aí que eu fui me alfabetizando. E mesmo trabalhando tanto, a sua mãe também tinha tempo de te dar atenção e de te ensinar as primeiras letras, números e tal, né? A importância, né, da presença da família junto, né, Eduardo, que é a base de tudo, né? A formação de caráter começou ali em casa mesmo, né? É, o hábito da leitura eu desenvolvi com ela. Isso aí eu desenvolvi e até hoje eu tenho minha biblioteca tanto dos profissional no escritório quanto minha biblioteca pessoal. Sempre eu vejo algum livro na frente, eu já estou ali, estou aproveitando. Na época da faculdade, isso era muito engraçado também, porque quando eu chegava na biblioteca, os funcionários já ficavam assim, porque a biblioteca fechava 10h40. E 10h30, já tá, antes acabava a aula, estava descendo e estava passando lá. Nossa, vão ter que ficar mais um tempo aqui, né? Esperando o Eduardo. Às vezes estava apagando as luzes da biblioteca, eu falei, só um minutinho, já estou pegando. E às vezes, assim, a gente tinha um limite de livros, né? Aí eu tinha ele já não está mais, né, na instituição que eu me formei, mas tinha um funcionário lá que era muito amigo meu, ele fazia uma marcação separado, aí tinha os outros colegas, falei, você tem livro na sua carteirinha? Eu falei, não, então pega para mim aqui. Eu saía com uma pilha de livros ali. Isso te ajudou muito, Eduardo, na formação do seu caráter, a você a chegar onde você chegou, já escolher essa profissão também, que eu imagino que você cursar uma faculdade já não é muito fácil, uma faculdade de direito ainda, que requer muito tempo de estudo, muita leitura, muito aprendizado, não, imagino que não, e conciliar isso com o trabalho, imagino que não deve ter sido muito fácil, né? Não, realmente, assim, requer um empenho, né? Isso eu digo, requer um empenho muito grande, porque o direito em si, ele é fundamentalmente leitura, né? E depois, mais adiante, é a prática. Então, o que acontece? Teve uma época que eu conciliava o estudo, o trabalho e ainda o estágio. Então, assim, e até para chegar na faculdade em si, eu cheguei através da leitura. Porque o próprio jornal que eu vendia, que é a Gazetinha, tão conhecida em Foz, e até hoje tem alguns lugares que eu passo que as pessoas me chamam carinhosamente ainda de ô Gazeta. Ah, não, agora não é Gazeta, é Doutor. Doutor Gazeta, dá licença, né? Eu acho engraçado, e tenho isso com muito carinho, porque assim, eu sempre procurei me informar, me inteirar dos acontecimentos, e é ali que eu fiquei sabendo da existência do ProUni. Aí eu falei assim, bom, ProUni, o que é ProUni? Eu falei, deixa eu ver esse negócio aqui, o que é? E ali fui lendo, fui me informando, me inteirando, e aí que eu tomei conhecimento desse procedimento, né? E foi graças a ele que eu cheguei na faculdade. E na própria faculdade eu sempre fui conseguindo ter um maior destaque, um maior aprendizado pela própria leitura, porque eu ficava com o jornal de um lado, segurava o jornal mostrando a manchete entre os veículos, e do outro lado ficava lendo. Eu levava meu livro ali porque eu tinha as entregas que eu fazia nos comércios. Nesse período eu não tinha como ler, porque eu tinha que enrolar o jornal, jogar, colocar debaixo da porta. Que é um trabalho árduo também, cansativo, né? Você começava muito cedo, sim, Eduardo. Sim, a gente começava por volta de 4h30, 5 horas. A gente já estava circulando. Aí nos momentos finais, ali quando eu já fui começando a sair do jornal para ir para a parte prática do direito, aí eu já estava tão cansado assim que eu já não... Mas então você mesmo, quando começou, entrou para a faculdade, você ainda continuou vendendo jornal ainda? E tinha outra atividade ou era só essa? Eu tinha o jornal, aí depois, no ano seguinte da faculdade, eu comecei a fazer um estágio. É o que de manhã ficava no jornal e à tarde eu sempre, como já estava na faculdade, eu aproveitava a tarde para estudar. Né? Mas às vezes, assim, tinha algumas outras atividades que eu vendia nessa mesma época, eu vendia assinatura de uma empresa de TV a cabo aqui em Foz, assinatura de um outro jornal, que eu atuei também, a parte publicitária, só que chegou um ponto que eu falei assim, eu preciso priorizar a faculdade. E aí no ano seguinte eu comecei a fazer estágio com a minha professora, uma das professoras de Direito Civil, na faculdade, ela me convidou para fazer estágio no escritório dela. Então aí ainda eu continuei no jornal, porque o estágio era na parte da tarde. Aí eu ficava de manhã, fazia as entregas, vinha para o semáforo, vendia, continuava ali lendo, acabava ali em casa, almoçava, tomava banho, trocava de roupa, voava para o escritório, entrava no escritório às 2h, ficava lá até o finalzinho da tarde, umas 6h, e depois eu ia para a faculdade. Mas sempre muito determinado, né? Totalmente. Deixa eu vou fazer um rápido intervalo aqui, Eduardo, nossa conversa está tão boa, mas eu já quero deixar uma pergunta para você para o próximo bloco, porque você escolheu o direito como profissão. Eu quero saber como é que você chegou a isso, o que aconteceu com a sua mãe também, né, quais os passos que você está dando como advogado, mas tudo isso daqui a pouquinho após o nosso intervalo comercial. O CBN Entrevista volta dentro de instantes. Estamos de volta com o CBN Entrevista deste sábado. Meu convidado desta semana é o Eduardo Vale, ou melhor, doutor Eduardo Vale, porque agora o doutor Gazeta, né? Agora nós temos um certo cuidado, né, para conversar com o Eduardo. E eu deixei uma pergunta para o Eduardo na saída do primeiro bloco, de como é que ele optou, como é que ele chegou até essa profissão de advogado, como chegou ao direito. Como é que foi isso, Eduardo? Antes de te responder sobre essa questão do direito, eu só vou fazer um parênteses sobre o que você falou do doutor. Sabe que para mim, até hoje, assim, já faz 2 anos que eu estou exercendo uma profissão, e eu ainda não assimilo muito a ideia. Sou estranho, me chamam de doutor. Sempre, puxa, mas é doutor, não é? Sim. E principalmente também no juizado, que lá eu exerço uma função de juiz leigo, aí quando me chamam de excelência, eu já acho estranho, doutor, o que dizer de excelência? E você tem pretensões, já que você tocou nisso, você tem pretensões a chegarmos a ser um juiz, a continuar a estudar mais, ser perfeito? Porque, como você falou, você gosta muito de ler, quem gosta muito de ler geralmente gosta de estudar também. Você pretende, galgando, até conseguir um posto assim, como juiz? A magistratura, ela é uma atividade que me chama muito a atenção, né? Desde quando eu entrei na faculdade, e antes de eu chegar e entrar oficialmente, eu já pensava na questão da magistratura, porque são duas atividades bem desafiantes, a advocacia e a magistratura. Então, assim, eu penso sim mais adiante fazer, me preparar para um concurso para a magistratura, mas aí eu preciso resolver um conflito que eu tenho dentro de mim. O que é mais gostoso, a magistratura ou a advocacia? Vivendo essa atividade no juizado, eu tenho conseguido ter alguns resultados, é isso, mas a advocacia é bem desafiante. Até porque, né, são da mesma área, mas em setores diferentes, né? Você trabalhando com direito ali, você trabalha direto com a pessoa, se vivencia, né, aquela pessoa que você vai defender. Não sei qual é a área que você atua, se é direito civil, né, que tipo eu de... Eu atuo mais na área civil, umas coisinhas um pouco no criminal também, mas o meu forte maior é a parte civil. Isso responde à pergunta que você me fez. Por que o direito? Porque o que acontece? Através do direito, você consegue fazer uma transformação na vida das pessoas. Né? E eu me lembro, assim, eu tinha isso em mente, mas eu me lembro de um professor que ele me definiu exatamente o que eu sentia que me levou a escolher o direito. O direito é um elemento de transformação. Então, assim, você consegue, porque às vezes você vê direitos sendo violados, pessoas sofrendo abusos, violações constantes, e essa pessoa não sabe como se defender. Eu já, ao contrário, desde pequeno sempre fui muito questionador. Então até minha mãe falava assim, deixa de ser chato. Ela chegava para mim e falava, não pode. Eu falei, por quê? Por que não? Nunca me conformei com por que não. Por que não? Tem que ter um motivo, né? Exatamente. E no direito é exatamente assim. Tem aquela questão, explique, justifique, fundamente e indique a base legal. E desde pequeno eu era mais assim, mas por que isso? Me dê um motivo, me explique isso. Então, assim, eu sempre fui muito questionador e não aceitava coisas assim que eu achava abusiva, entendeu? Eu, moleque, já estava, vinha policiais às vezes abordando, até pela função, né, de vendedor, acaba sendo um pouco, melhor dizendo, hostilizado pelo fato de ser um vendedor de rua ou coisa assim, vinha policial me abordar de forma abusiva, eu já falava, não, isso está errado. Aí o policial já não sabia se conseguia abordando, ficava indignado com o moleque. Se atuava, que... né, por desacato à autoridade, né, ou se, puxa, mas como é que esse menino sabe aí é que disso, tá, né? Aí, quando ele me ameaçava do desacato, eu falei, tudo bem, existe o abuso. Então, quer dizer, e aí isso foi me movendo cada vez mais, porque assim, eu nunca aceitei esse tipo de coisa. Eu falei, preciso fazer alguma coisa. Né? E a forma de transformar isso era através do direito. Tanto como advogado, que é o que você pega, você abraça uma causa e emprega todos os mecanismos para poder defender aquele interesse, resolver aquela situação da melhor forma possível, como na magistratura, porque às vezes você tem ali uma situação que você tem 2 argumentos e tem que decidir para que lado ir, entendeu? E aquela decisão ali, ela vai ter um peso importante, porque vai resolver aquela situação, como no Ministério Público, que é um outro lado do direito também, que é a figura do promotor, que tem uma atuação brilhante defendendo a sociedade, defendendo grandes causas de repercussão, como na atividade policial, onde você emprega raciocínios de inteligência, mecanismos de investigação. Então eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque para qualquer lado que eu for, o meu trabalho vai trazer um resultado não só individual, vai trazer um resultado coletivamente. Porque muitas vezes você pensa, mas o advogado ele só vai resolver o problema do cliente dele. Mas às vezes, de uma atuação, de uma tese processual, tem pessoas que estão com situações semelhantes. Então você vai ajudando a construir o raciocínio jurídico, os precedentes. Então isso vai ficando muito abrangente. E isso que me levou a escolher o direito. E embora que eu quase fui para a sua área, quase fui para a área de comunicação. E como é que veio? Até porque você tem uma voz suave, você transmite uma tranquilidade muito. Inclusive, quando eu conversava com o pessoal marcando a sua pauta, só dele falar com a gente, você transmite uma tranquilidade e tal, né? Geralmente o advogado é mais eloquente, fala alto e tal, você tem uma tranquilidade de falar, um tom de voz baixo, mas muito firme, e muito conciso no que você fala, né? E quase que você veio aqui para a nossa área, seríamos colegas de microfone, como é que aconteceu essa troca? É que assim, eu trabalhei, desde que comecei a trabalhar com jornal, uma coisa foi puxando a outra. Então, em 2001, eu comecei a trabalhar na parte de publicidade no jornal daqui de Foz, eu vendia a toda a parte comercial. Esse jornal, infelizmente, acabou encerrando as atividades, só que no ano seguinte abriu um outro jornal, e eu acabei trabalhando ali também. E ali eu escrevia um artigo, porque eu sempre gostei muito de escrever. Então eu tinha uma coluna ali, fazia algumas matérias dos acontecimentos locais aqui de Foz e tal. Eu falei, poxa, que interessante, eu comecei a gostar da área. Eu comecei a gostar, eu falei, nossa, que bacana, isso aqui é uma área gostosa, comunicação, você poder mostrar os acontecimentos, assim. E fui e fiquei, falei, não, vou fazer jornalismo. Mudei totalmente de ideia, né? E aí quando eu me inscrevi no ProUni, até eu coloquei o jornal. Ironicamente, o jornalismo foi a minha primeira opção e o direito a segunda. Aí eu acabei sendo selecionado para a parte jurídica. Aí que até a minha professora me você. Falou. Aí a minha professora me falou, ela falou assim, não podia ser diferente, você tinha que ir pro direito. E de qualquer maneira, você tem que dominar as palavras também, dominar a escrita e dominar as palavras, porque para preparar uma defesa, né, preparar ali, não é fácil, você tem que ter um vocabulário muito extenso e que saber se expressar na frente de um júri, né, então tá quase ali, né. Com certeza, principalmente, porque assim, a gente trabalha muito a comunicação escrita, você tem que saber como pontuar, e nas audiências, né, você tem toda a condução dela oralmente, você tem que se portar ao juiz, ao promotor, muitas vezes, às testemunhas, então é importante essa questão da comunicação. E esse período, Eduardo, enquanto você cursava a faculdade, você continuou trabalhando, fazendo o estágio, como você já falou, foi muito difícil também, você tem que trabalhar durante o dia inteiro, como você falou, ler depois na fase final, que você tem que preparar a sua tese, né, tem que preparar todo, né, o seu relatório final. Foi muito difícil, teve muito trabalho para fazer isso? Porque trabalhoso foi, mas aí chegou um momento que assim, eu acabei saindo da Gazeta, né? Acabei parando de vender o jornal. Até minha mãe ficou muito brava comigo. Ela falou, como você vai parar com o jornal? Você está sendo ingrato? Eu falei, não estou sendo ingrato, muito pelo contrário. Assim, eu conheci muita gente vendendo a Gazeta, mas muita gente mesmo. E até pessoas que me auxiliaram. Mas assim, eu tinha que escolher. Se eu continuasse ali com ela, eu não teria como concluir a faculdade. Porque tem a parte prática. Então, aí o que aconteceu? Eu peguei o meu segundo estágio, que foi no Ministério Público Federal, teve uma prova no teste seletivo, que esse era o meu objetivo desde que eu entrei na faculdade, eu queria fazer estágio no Ministério Público. E aconteceu uma coisa bem engraçada, porque assim, quando eu entrei, eu estava no primeiro período, é bem no início mesmo. Aí veio e o teste seletivo do Ministério Público pedia alunos do terceiro período. Falei, bom, terceiro período, estou no primeiro, dois períodos, aí tá bom. Chegou no terceiro período, abriu outro teste seletivo pedindo alunos do quinto período. Mais 2 anos à frente. Opa, não, já é para mim. Assim. Falei, pois não tô, é. Você nunca se contenta com pouco, né? Sempre o mínimo para você não existe, né? Tem que ser sempre acima, né? Bom, eu quero ir além, esse ponto que eu digo. E assim, e quanto mais difícil, aí é que eu faço questão de ir mesmo. Porque quando eu cheguei no quinto período, eles estavam pedindo um aluno do sétimo. Eu falei, pô, parece que tá fugindo de mim. É para eu estudar mesmo, é rápido eu poder chegar lá, né? Falei, tudo bem. Falei, eu vou ter que chegar no sétimo período, porque vai fazer parte do percurso. Cheguei no sétimo, eu falei, agora não vai agora quero não. ver. Cheguei no sétimo, veio o edital pedindo alunos do quinto. Eu falei, sem problemas, eu tô no sétimo, agora eu vou. Já fez o quinto, né? E aí eu fui e me inscrevi, foi um teste bem concorrido, até eram 14 vagas na época, não, desculpa, 12 vagas, e foram 120 inscritos, somente 6 foram classificados nessa prova. E eu fui um desses seis candidatos. Nesse momento eu parei com o jornal. É porque eu estava em 2 estágios, estava de manhã fazendo um estágio no escritório e à tarde no Ministério Público Federal. É, então aí tinha uma dedicação maior, tinha um comprometimento maior com a parte prática, porque na parte prática você acaba lendo mais ainda, porque tem coisas que você está tendo a leitura teórica da matéria que você está tendo ali. Mas você vai fazer uma tipificação, por exemplo, uma denúncia, que é o procedimento, é a peça acusatória do Ministério Público, você tem que ter conhecimento daquilo dali. Não é porque tem uma pessoa por trás de você que vai assinar, que é a figura do procurador, no caso do Ministério Público Federal, que você pode fazer tranquilo. Pelo contrário, essa pessoa, ela é seu supervisor de estágio. Então, assim, primeiro, você tem que apresentar um bom trabalho, um bom estágio, que eu sempre tive essa preocupação, porque assim, eu falei, é aqui que eu vou ter meu feedback. Porque à medida que for para ele, se ele não me chamar para corrigir, é porque eu estou fazendo a coisa da forma correta. Se eu tiver que refazer as peças, quer dizer que eu preciso me aprimorar. Então aí dobrava, entendeu? Porque assim, tinha toda uma estrutura, tinham vários servidores para auxiliar, mas eu, assim, eu particularmente dizendo, eu nunca gostei de perguntar antes de fazer. É, eu procuro assim, eu falei, tá, como é que é isso aqui? Ah, tem que fazer uma denúncia, tá? Então deixa eu ver o que é denúncia. Você vai descobrindo suas... Exatamente, e aí eu fui lendo cada vez mais. Ah, então aí tive que limitar a minha atividade, porque de manhã um estágio, à tarde o outro, à noite a faculdade, eu ainda tinha que estudar para as provas, os trabalhos, preparar a monografia, que é também conhecido como TCC, né, e mais adiante preparar para o exame de ordem, né. Então assim, foi bastante empenho, dormia poucas horas, até tinha um professor que ele sempre brincava com a gente, né. Às vezes tinha colegas que falavam assim, ah, mas professor, o senhor está louco, como é que a gente vai fazer um trabalho desse, não tem tempo, de dia de trabalho, à noite estudo. Ele falou, tá, e o que você faz da meia-noite às 6? Aí eu falava para ele, eu fico lendo, professor. Ele falou, tá vendo? Tá certo. Eu não sei, gente que consegue. Porque é muito estúpido, porque você tem que fazer tudo isso para você conseguir concluir a faculdade e depois mais o exame da OAB, né? Tô vendo pelo PIN aí que você carrega, né? No brochezinho que você carrega, né? O exame da OAB também é para poucos, né? O pessoal sempre questiona muito, diz que é muito difícil passar, é muito complicado, se não são. Não é todo mundo que tenta que consegue, né, Eduardo? É, o exame de ordem, ele é um exame, assim, tem um padrão extremamente rigoroso, porque é através dele que você vai se tornar apto a exercer a profissão. É, então, assim, de nada adianta você passar os 5 anos na graduação se não se preparar para o exame, e menos ainda se não for aprovado nesse exame. É, então, ele tem o seu grau de dificuldade, requer bastante empenho, bastante conhecimento. Só que nesse mesmo período eu já fiz uma estratégia, porque eu nunca gostei muito de tirar férias. É, até o pessoal do MPF na época, eles falaram comigo, falou, ó, você tem que tirar férias, porque a própria legislação exige isso. Eu falei, não, tudo bem, só que então vamos fazer o seguinte, eu já calculei, eu falei, bom, vai ter o exame de ordem tal data, então ele ia ser dia 29 de outubro a prova. Falei, então vamos fazer assim, a primeira fase vai ser dia 29 de outubro, eu programei as minhas férias ali para pegar uns 20 dias para a primeira fase e dediquei só a estudar. E aí foi aprovado, eu já falei, já calculei, falei, bom, eu volto dia 4, se eu for aprovado na primeira fase, eu pego já férias na fase seguinte e aí fecha o período que eu tenho que cumprir de férias. 30 e dias estudando. Fazer. É, e foi o que eu fiz, assim, eu fiz uma verdadeira operação de guerra mesmo para ter a aprovação. Operação de guerra que eu digo no sentido de focar, de estudar, claro. Porque ao mesmo tempo que ele tem o seu padrão de dificuldade, é um exame que tem a função exatamente de selecionar os profissionais, de mostrar que esse profissional está apto para ser advogado, ele é um exame que, se você se prepara, você tem o conhecimento da matéria, você está preparado para ele, você não encontra dificuldades. É, e aí trabalhar a questão, muitas vezes, assim, do nervosismo, que ele descontrola um pouco, né? Tanto que o meu maior receio era a primeira fase, porque eu nunca tive muita facilidade com provas objetivas. É, a minha maior facilidade é com a escrita. Então, quando eu fiz a primeira fase, que eu vi que eu estava aprovado, eu falei, a segunda fase eu já estou dentro. E fui com esse pensamento até o dia que eu entreguei a prova. Você sempre assim, obstinado? Sempre obstinado e determinado? Sim, totalmente. Até tem uma amiga minha, né, uma pessoa muito querida de São Paulo, até peço permissão para mandar um abraço para ela. Por favor. Meu anjo da guarda, Renata Pastore, que ela vai nos ouvir. Até ela falou, me manda o link. Ela é meu anjo da guarda e ela me disse assim, você deu gente boa de teimoso, porque com toda a sua história, você tendo trabalhado assim na rua, você assim, tinha tudo para acabar. Lutou contra todas as probabilidades, né? Tudo indicava que seu futuro não seria esse, porque as dificuldades para você chegar aqui eram muitas, né? Começando pela parte financeira, né? Porque você poder fazer uma faculdade de direito, a gente sabe que não é tão fácil, né? Não é mesmo. E assim, tanto até que minha mãe me disse, né, quando eu fui fazer o vestibular, falou assim, tá, o que adianta você ser aprovado se agora não tem com o que pagar? Eu falei, bom, primeiro eu precisava ser aprovado, porque não é porque assim, porque a UDC é uma universidade particular, qualquer um passa, não é assim. São vestibulares sérios, né? E realmente a pessoa tem que se preparar. Eu conheço gente que foi assim também, particular, até eu pago, e não passou. Não. Cursos com disponibilidade de vagas bem grandes, e a pessoa chegou lá e passou vergonha e não conseguiu ser aprovado. Só falando da sua mãe, me fala da sua mãe, que ela tá trabalhando, você já consegue dar condições de vida melhor para ela? Como é que tá? Ela continua trabalhando só com o primeira linha, uma vez por semana, né? Agora, pelo ofício, né, da advocacia, já estou providenciando a aposentadoria dela desse período que ela trabalhou, todo esse tempo também com o jornal e das outras atividades, e ela continua, né, tá, uma vez por semana só, aí faz umas outras coisinhas ali, mas já não está mais diariamente. E ela imagina que ela tem um orgulho imenso de você, né? Sim, isso com certeza, né, na minha formatura até eu brinco, né, eu falei, ela foi o mico da formatura, porque eu estava com o celular dela assim, e ficava lá no que ele perdia um ângulo, ficava indo o tempo todo ali tirando, e eu só ali no palco, eu falei, mãe, meu Deus, não acha isso? Falei, não é minha mãe, não conheço essa senhora, nunca vi na vida. Interessante, Eduardo, e como é que surgiu como é que o pessoal da RPC achou você? Como é que eles chegaram até você para você servir? Eu sei que serve de inspiração para muitas pessoas, mas como é que foi que eles chegaram até você para que você fosse personagem dessa série deles? Essa série da RPC, ela teve um início até ainda na própria faculdade, porque tinha uma colega muito querida, a Francine Souza, que ela era repórter da RPC na época. A Fran também fazia direito. E aí a RPC começou a fazer uma série de reportagens envolvendo a educação, né? E a Fran estavam definindo a pauta com o pessoal lá, e alguém, mas realmente eu não me recordo quem, comentou com ela sobre mim, e ela sabia que eu era aluno da professora Kelly, que era a professora na faculdade também, e ela pegou e ligou no escritório querendo conversar comigo. Falei, não, claro. Aí fizeram a primeira reportagem, ainda eu estava fazendo estágio no MPF e com a professora Kelly. Aí foi fazendo essa questão da faculdade, do estágio e todo esse empenho, né, de conseguir chegar a algo, a graduação, vendendo jornal, tendo uma situação assim, com bastante dificuldade nesse ponto, para poder lidar com a situação. E aí foi ao ar no Paraná TV, e isso foi mais ou menos em agosto de 2011. Aí depois, o ano passado, a RPC começou uma outra campanha, que era essas histórias do Paraná, e aí acabaram se fazendo uma retrospectiva interna e lembraram dessa mesma matéria que tinham feito ali anteriormente comigo. E aí foi quando entraram em contato comigo, me perguntando se eu se me importaria de participar. Falei que lógico, de maneira alguma, não me importaria de maneira alguma. Até para mim, eu digo, é uma satisfação muito grande poder contribuir de alguma forma para mostrar para as pessoas que, assim, não é porque você é um engraxate, um jornaleiro, ou não importa a sua origem, importa o seu desejo. Se você tem um sonho, você tem que acreditar no seu sonho. E não esperar que alguém vai chegar e falar, olha, vem cá que eu vou te ajudar, não. Porque, assim, são poucas pessoas que fazem isso. Na maioria das vezes, você vai encontrar pessoas que vão te dizer assim, o quê? Você tá louco? Isso aí não é para você, não, cara. Esquece, volta para a realidade, você está delirando. Como e você sofreu algum... Eu perguntava, você sofreu algum preconceito durante esse trajeto entre vender o jornal, né, ser abordado na rua por policiais, né, de repente por conselho tutelar, porque criança estava trabalhando, até por quem comprava os seus jornais, e depois até entrando já na fase adulta, como que você viveu e enfrentou tudo isso? Eu já tinha, assim, no meio, né, até nos meus colegas e as pessoas, colegas de trabalho de jornal, e pessoas que eu conhecia, quando eu falava que ia ser advogado, queria fazer direito, muita gente achava assim, falou, cara, isso não é pra você, é bonito você sonhar e tal, mas olha bem, você não tem condição. Eu falei, eu sei que eu não tenho condição, mas é exatamente por isso que eu quero, porque eu tenho duas opções, ou eu me conformo e vou ser um jornaleiro a minha vida inteira, entendeu? Eu vou ficar a vida inteira na informalidade, ou eu busco uma profissão. Entendeu? E o mecanismo para eu mudar de vida, para eu me transformar, é através do estudo. E eu vou ser advogado, eu vou fazer a minha faculdade e vou me formar. Entendeu? E vou exercer minha profissão. E sempre coloquei isso em mente. Aí agora, há poucos tempos, eu encontrei pessoas, essas mesmas pessoas já estavam assim, falando, você conseguiu? Eu falei, consegui. Consegui, mas por quê? Exatamente por isso. Porque quanto mais a porta bate, vamos assim dizer, mais eu empurro ela para abrir. Às vezes pode não dar certo naquele primeiro momento, mas eu não me permito desistir. Entendeu? Então sempre assim, de alguma forma, se não dá daquele jeito, eu falo, opa, peraí, o que está errado aqui? Ah, é isso daqui? Então deixa eu parar para buscar contornar e ver o que fazer e conseguir chegar. Porque é importante a gente frisar isso, porque as dificuldades, você deve ter enfrentado muitas dificuldades, né, ao longo da vida. A gente fala assim, até de uma maneira assim, até uma maneira romântica, uma maneira poética de falar, um menino que era vendedor de jornal, cresceu, foi criado pela mãe, alfabetizado pela mãe, né, conseguiu se formar, hoje é um advogado de renome, um advogado respeitado. Mas nesse meio tempo, muitas dificuldades, né, mas para você poder conseguir se alimentar durante a faculdade, ou enfrentar chuva, enfrentar frio, durante como você saía cedinho para vender jornal, você e a sua mãe. Então, a coisa foi muito difícil mesmo, sim, né? Sim, com certeza. Só que o mais curioso é que, assim, essa questão do preconceito, eu sofria com pessoas que estavam na mesma condição do que eu. Mesma condição que eu, porque eu tinha, na época, eu tinha um freguês, ele era gerente da Caixa Econômica daqui de Foz, eu entregava jornal na casa dele. E assim, ele vendo o que eu fazia ali, que eu estava na faculdade, ele também estudava na mesma faculdade que eu, a gente fez algumas matérias juntos, ele tinha uma coleção de livros dele, que ele tinha lá, que ele não ia usar mais, ele já tinha passado por esses períodos. E ele chegou para mim e me mostrou essa coleção. Né? O que a gente fez? Nós trocamos. Essa coleção valia um valor assim, altíssimo. Eram livros de padrão, de Alexandre de Moraes, Fernando Capês, Carlos Roberto Gonçalves, só autores consagrados. E o que a gente fez? Nós trocamos pelo jornal. Então eu pagava ele com o jornal. A gente fez mais ou menos aí, acho que uns 6 meses de troca. Né? Isso que assim, ele queria me dar. Falei, não, mas peraí, você teve um curso, vamos fazer o seguinte, vamos trocar então. Aí você pagava o jornal. Eu te entrego o jornal, você não me paga e eu fico com o livro. Eu falei, não, Roque, vamos fazer assim. Eu falei, tá bom, você quer fazer desse jeito? Então vai. Então quer dizer assim, ele era uma pessoa num nível cultural extremamente elevado, uma condição social, mas ao mesmo tempo, se ele não me discriminou por isso. Pelo contrário, ele me incentivou. E vários outros professores também, na hora que viam meu hábito pela leitura, eles foram fazendo isso. Ganhei vários livros de professores. Até teve uma situação bem engraçada, um professor, ele era juiz aqui em Foz, agora ele está aposentado. É um professor bem rigoroso. E teve uma noite, ele estava com um livro assim, uma coletânea que ele tinha recebido, os professores sempre recebem cortesias da editora, né? Aí eu olhei assim, não resisti, né? Fui dar uma pescoçada, falando assim popularmente. Fui assim, na hora que eu olhei, ele olhou pra mim com uma cara, eu falei, xiii. Vou levar bronca. Lá vem, Celso vai me descascar. Aí ele olhou pra mim, olhou pro livro, de repente eu só vi assim, ele pegou o livro e foi jogando, assim. Aí eu pegando os livros no ar, né? Falou, é seu. Então, assim, sempre tive esse estímulo dele. É do mesmo jeito que pessoas que te discriminaram, outras que te incentivaram e que te fizeram exatamente chegar onde chegou, né? Isso, pessoas que reconheceram o seu esforço, não é, Eduardo? Eu tive muito apoio, muitos professores, entendeu? Muitos professores me deram livros, me apoiavam, me incentivavam. Assim, se for falar de todos eles assim, a gente ficaria bastante tempo aqui ainda, mas assim, as pessoas que estavam no meu nível me discriminavam, falavam, não, você está louco, isso daí não é para você. Agora as outras pessoas, pelo contrário, e muitas vezes, assim, encontrava pessoas no semáforo, que me compravam jornal, e à tarde, quando eu estava fazendo o estágio, eu ia para o fórum levar processo, coisa assim, encontrava esses que são meus colegas hoje, e aí eles começavam a associar que era a mesma pessoa que estavam ali de manhã, e aí vinha sempre o incentivo, pô, que bacana, continua assim, tal. Então, assim, isso sempre foi me motivando, né? E é nisso que eu digo, se você tem um sonho, primeiramente você tem que acreditar nele. Se você não acreditar que é possível realizar, ninguém mais vai acreditar em você. Eduardo, eu quero te parabenizar por esse trabalho todo, pela sua garra, né, por você ser essa pessoa assim que, né, que foi atrás do seu sonho, embora cheio de dificuldades, foi atrás e conquistou, chegou onde você queria chegar, sei que você quer galgar muito mais ainda, mas o principal é isso, é esse exemplo que você deixa para aquelas crianças, os meninos que estão nos ouvindo agora, que o estudo, sem estudo você não chega a lugar nenhum, sem estudo, determinação, força de vontade e, acima de tudo, caráter e honestidade. É isso que eu quero te dar os parabéns e agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa de hoje. Enriqueceu bastante a nossa programação. Queria que você deixasse um recado para os meninos que estão nos ouvindo agora e que às vezes dizem, querem desistir. Não, eu não vou estudar, eu não preciso de estudo, eu não sou ninguém, nunca vou ser ninguém na vida. Que você deixasse um recado para esse pessoal. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder estar falando um pouco dessa história, poder incentivar as pessoas, porque o que eu digo, principalmente aqui na nossa região, na Tríplice Fronteira, que é uma região maravilhosa, muito bonita, tem seus atrativos, mas ao mesmo tempo tem as suas tentações, tem as facilidades do descaminho, daquela tentação do crime, e às vezes você vê, poxa, eu estou aqui me esforçando para ganhar alguma coisa e não estou conseguindo nada. Aí do outro lado o cara vai ali, passa uma caixa de cigarro, ganha R$50, vai na barranca do Rio, ganha X reais por semana. Só que isso é muito perigoso, porque você está selando o seu destino de uma forma negativa. Então, assim, o que eu digo para essas pessoas? Tentações vão existir sempre. Tem o caminho mais fácil e tem o caminho mais difícil. O mais fácil, ele vai estar sempre ali te tentando, entendeu? Agora sim, só que não é o melhor. Então, assim, você tem um sonho, você pode ir atrás. Você quer fazer, tem um objetivo, não importa quem você seja, de onde você vem, aonde você mora, o que importa é a sua determinação. E a melhor forma de mudar uma história é através do estudo, é através do conhecimento, é através da educação, porque ela te abre horizontes, te abre a mente, te permite buscar o novo, te permite crescer. Então, assim, dificuldades vão existir sempre, sempre, sempre, sempre, mas jamais deixe-se sucumbir diante da dificuldade. Acredite no seu sonho, lute por ele, e se não der certo no primeiro momento, tente outra vez, que é o que eu sempre me pego nessa música do Raul Seixas. Porque, assim, para eu conseguir o ProUni, foram várias tentativas. Não foi de primeira, mesmo eu tendo a aprovação no Enem, foram 6 tentativas até sair a bolsa integral para eu conseguir cursar a faculdade. Então, assim, a persistência, a dedicação é a chave de tudo. Não importa de onde você venha, importa o que você pensa e o que você deseja. Rafa. Então, Eduardo, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Tenho certeza que você agora, quando assistir o vídeo lá da RPC, que na nossa transmitida aqui pela TV Catarata, você vai assistir agora, prestando mais atenção ainda, vai se lembrar dessa entrevista do Eduardo. Você pode assistir o vídeo lá no site da RPC, lá no link lá, Nossas Histórias. A RPC, que assim como a Rádio CBN, faz parte do Sistema Globo de Comunicação. E eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com a sua participação. Obrigada. Imagina, Eduardo, eu fiquei muito feliz também. Você ter vindo aqui, ter nos dado a honra e ter abrilhantado a nossa programação nesse sábado. Para mim é um privilégio, Cris. Eu que agradeço. Tá certo. E o CBN Entrevista volta no próximo sábado. Até lá.